Distribuição Fox Filme. Versão brasileira VKS. Este ano. Vejam os lagos adoráveis. O maravilhoso sistema telefônico. Animais peludos e interessantes. Os tipos e fatos aqui retratados e os nomes usados são fictícios e qualquer semelhança com nomes, tipos e história de qualquer pessoa é totalmente acidental e não intencional. Assinado Richard Nixon, incluindo o majestoso Alce. Uma vez um Alce mordeu a minha irmã. Não foi bem isso. Ela entalhava suas iniciais no Alce com a ponta afiada de uma escova de dentes interespaciais que seu cunhado tinha dado a ela. Ele é dentista em Oslo e estrela de muitos filmes noruegueses. As mãos quentes do dentista de Oslo, obturações de paixão e os grandes volares de Horst Nordfink. Nos desculpamos pela falta de subtítulos. Os responsáveis foram despedidos. As mordidas de Alce podem ser horríveis, pô. Nos desculpamos de novo pela falta de subtítulos. Os responsáveis pela demissão daquele pessoal que foi demitido foram demitidos. Alce treinado por... Efeitos Alce especiais, fantasias de Alce... Alce coreografado por... Alce treinado para virar concreto e assinar apólices de seguro complicadas por... Assoador de focinhos de Alce. O grande Alce à esquerda da tela, na antepenúltima cena, grunhiu em latim e francês. Poses sugestivas dos Alces sugeridas por... Chifres cuidados por... Os diretores da firma contratada para continuar os créditos depois que aquele outro pessoal foi despedido deseja comunicar que também foram despedidos. Os créditos foram completados na última hora em estilo totalmente diferente, com grandes despesas. Dirigido por 40 lhamas das montanhas equatorianas especialmente treinados. 6 lhamas vermelhas venezuelanas. 142 lhamas berradoras do México. 14 guanacos do norte chileno, parentes próximos às lhamas. Uma lhama de Bixton. 7.600 lhamas afilhas das fazendas lhama fresca perto do Paraguai. Inglaterra. 1932, Anno Domini. Vocês têm metades vazias de cocos e batem uma na outra. E daí?

escondam-vos de lado, digno adversário. É só um arranhão. Arranhão? Vosso braço caiu. Não caiu. Então o que é isso aí? Já estive pior. Mentiroso! Vamos continuar, seu fresco! A vitória é minha! Nós vos agradecemos, ó senhor, por essa... Volta! Lute, covarde! Vamos, lute! Mas sois muito bravo, cavaleiro, mas a luta é minha! Ah, pediu arrego, hein? Hã? Olhai, seu burro cretino, não tendes mais braços! Sim, eu tenho! Olhai! Um ferimento leve? Galinha! Parai com isso! Barica! Vou pegar vossa perna! Trouxa! Pedistes! Ah, vais me pagar por isso! Ireis o quê? Vinde! O que pretendeis? Manchar-me de sangue? Eu sou invencível! Vós sois pirado! O cavaleiro negro sempre triunfa! E o vencerá! Venha, Marica! E então, cavaleiro negro? Considero empatado. Vamos, Percy! Ah, entendi! Está fugindo, né? Covardão! Volte aqui, seu pulha! Vou pegar você! Vou morder sua perna toda! Kyrie Jesu Domine, dona eis requiem. Kyrie Jesu Domine, dona eis requiem. Kyrie Jesu Domine, dona eis requiem. Uma bruxa! Uma bruxa! Uma bruxa! Uma bruxa! Pegamos uma bruxa! Uma bruxa! Pegamos uma bruxa! Uma bruxa! Uma bruxa! Achamos uma bruxa, podemos queimá-la! Como sabem que ela é bruxa? Ela se parece com uma! Tragam ela pra cá. Não, não uma bruxa, não sou uma bruxa! Mas está vestida de bruxa. Foram eles que me vestiram assim. Esse não é meu nariz, é um nariz falso. Então? Bom, o nariz nós fizemos. O nariz? E o chapéu, mas ela é uma bruxa. É crime, crime. É uma bruxa. Vocês o vestiram assim? Não. Sim. Um pouco. E ela tem uma verruga. O que os faz pensar que ela é bruxa? Bem, ela me transformou num verme. Num verme? Eu melhorei um pouco. Kane, logo é! Silêncio! Há maneiras de sabermos se ela é uma bruxa. Ah, mesmo? Quais são? Conte-nos! Digam, o que vocês fazem com as bruxas? Queimam! E o que vocês queimam além das bruxas? Queimamos mais bruxas! Madeira? Então, por que as bruxas queimam? Porque são de madeira? Bom! Então, como vamos saber se ela é feita de madeira? Construiremos uma ponte com ela. Ah, mas também não podemos fazer uma ponte de pedra? É. A madeira afunda na água? Não. Ela flutua. Um momento. O que mais também flutua na água? Pão! Maçãs! Pedrinhas pequenas! Porcelana! Molho de carne! Veludo, não! Não. Um grilo! Chumbo! Um pato! Exatamente. Então, logicamente... Se ela pesar o mesmo que um pato, Ela é feita de madeira. E assim será? Uma bruxa! Uma bruxa! Uma bruxa! Devemos usar a balança grande. Muito bem, removam a trava. Quem é você que é tão sábio nos caminhos da ciência? Eu sou Arthur, rei dos Bretões. Meu senhor... Bom cavaleiro, quereis vir comigo para Camelot e juntar-vos a nós na Tábula Redonda? Meu senhor, me sentiria honrado. Qual é o vosso nome? Bevedere, meu senhor. Então eu vos sagro Sir Bevedere, cavaleiro da Tábula Redonda. O livro do filme. O sábio Sir Bevedere foi o primeiro a juntar seus cavaleiros do rei Arthur. Mas outros nomes ilustres o seguiram em breve. Sir Lancelot, o Bravo. Sir Galahad, o Puro. E Sir Robin, o não tão puro quanto Sir Lancelot, que quase lutou com o dragão de Agnor e que quase pisou na malvada galinha de Bristol e que mijou nas calças na batalha de Badon Hill. E ainda o com justiça chamado de Sir, que não aparece neste filme. Juntos eles formaram um bando cujos nomes e atos seriam lembrados através dos séculos. Os Cavaleiros da Távola Redonda. And that may lead just how we know the Earth to be bananas. Uma banana? Os novos conhecimentos me impressionam, Sir Bevedere. Explicai-me de novo como a bexiga de carneiro serve para evitar terremotos. Certamente, senhor. Olhe, meu senhor. Camelot. Camelot. Camelot. É uma maquete. Cavaleiros, eu vos dou boas-vindas ao vosso novo lar. Vamos cavalgar para Camelot. We're knights of the round table, we dance whenever we're able. We use routine to call a scene to bookwork in bed cable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam art. We're knights of the round table, cut, some more, play table. So many times we give them rhymes that are quite unsingable. We're lost and mad in Camelot, we sing from the diaphragm. I have to push the pram along. Não, pensando melhor, não vamos para Camelot. É um lugar idiota. Realmente. A coisa que eu não suporto é gente rastejante. Perdoe-me. Não me desculpe. Toda vez que eu tenho que falar com alguém, é perdoe-me por isso, perdoe-me por aquilo. Eu não sou digno. O que estás fazendo agora? Estou desviando meus olhos, ó senhor. Pois não o faças. É como aqueles saldos miseráveis. São tão deprimentes. Pense quanto a essa. Sim, senhor. Está bem. Arthur, rei dos Bretões. Deus cavaleiros da Tábula Redonda terão uma missão para fazeres deles um exemplo nesses tempos escuros. Boa ideia, ó senhor. É claro que é uma boa ideia. Vê, Arthur. Este é o cálice sagrado. Olha bem, Arthur. Pois tua missão sagrada é procurar o cálice. Este é o teu desígnio, Arthur. A busca do cálice sagrado. Uma bênção do Senhor. Deus seja louvado. Uau. busca do cálice sagrado. E se ele nos der comida e abrigo para a noite, ele pode unir-se a nós em nossa busca pelo cálice sagrado. É bom, eu vou perguntar a ele, mas acho que ele não vai ficar afim. Ele já tem um, sabe? O quê? Ele disse que já tem um. Tem de certeza de que ele já tem um? Ah, é? E é muito bonito. Eu disse a eles que já tem um. Bom, é... podemos subir e dar uma olhada? É claro que não, vocês são porcos ingleses. E o que sois vós? Sou francês. Por que acha que tenho esse sotaque horroroso, seu rei idiota? O que estáis fazendo na Inglaterra? É da sua conta. Se não nos mostrardes o cálice, tomaremos vosso castelo à força. Não temos medo de você, seu inglês sarnento. Vá cozinhar seu traseiro, seu filho de um cretino. Despejar o meu lixo em você, que se chama Rei Arthur, em você e nos seus soldadinhos ingleses. Sujeitinho estranho. Agora olhai aqui, meu bom. Eu não quero mais falar com você, seu animal de cabeça oca, seu lavador de coxo. Vou soltar gases no nariz de vocês. Sua mãe era um hamster e seu pai cheirava a esterco. Tem mais alguém aí com quem possamos falar? Não, agora vai embora ou eu vou insultar vocês outra vez. Essa é vossa última chance. Eu fui mais do que paciente. Fete levas. Quá? Fete levas. E se não atenderdes minhas ordens, então terei... Vou acabar com ele. Não. Senhor, eu tenho um plano. Thank you. orelha? C'est un lapin. Oh! C'est un cadeau. Oui, c'est ça. Allons-y. Hein? En voilà. Oh! Oh oui, je pense que c'est un vrai cadeau pour nous, n'est-ce pas? O que acontece agora? Bem, agora, Lancelot, Galahad e eu esperamos a noite cair e aí saímos de dentro do coelho e pegamos os franceses de surpresa. Não somente de surpresa, mas totalmente desarmados. Quem é que vai sair? Lancelot, Galahad e eu saímos do coelho e... Olha, se a gente fizer um grande texugo de madeira... Fugir! História para escolas, tomada 8. Gravando. A derrota no castelo parece ter desencorajado totalmente o rei Arthur. A ferocidade das injúrias francesas pegaram-no completamente de surpresa. E Arthur convenceu-se de que uma nova estratégia se fazia necessária se quisesse que a busca pelo cálice sagrado chegasse a seu termo com sucesso. Arthur, tendo consultado seus cavaleiros mais chegados, decidiu que eles deveriam separar-se e buscar o cálice individualmente. Agora, eis o que eles fizeram. A lenda de Sir Robin. Assim, cada um dos cavaleiros tomou caminhos separados, e Sir Robin rumou para o norte através das escuras florestas de Ewick, acompanhado pelo seu menestrel favorito. Bravely bold Sir Robin rode forth from Camelot. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Brave, brave, brave, brave Sir Robin. He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp, or to have his eyes gouged out and his elbows broken, to have his kneecaps split and his body burned away, and his limbs all hacked and mangled, brave Sir Robin. His head smashed in and his heart cut out and his liver removed and his bowels unplugged and his nostrils raped and his bottom burnt off and his feet... Chega! Chega! Basta de música por agora, rapaz. Parece que temos trabalho sujo pela frente. E você espera que seja uma forma de manter a liberdade? Idiota! Esquece a liberdade! Vai e pega aquela lama! Quem é você? Brave Sir Robin, brave Sir Robin. Cala a boca! Ninguém, na verdade. Eu só tava de passagem. O que você quer? Cala essa boca! Nada mesmo. Bem, na verdade, eu só estava de passagem, bom cavaleiro. Eu acho que não é isso. Na verdade, eu sou um cavaleiro da Tábula Redonda. Você é o cavaleiro da Tábula Redonda? Sou sim. Nesse cara não tenho que matá-lo. Será? Eu acho que não. O que eu penso? Quero matá-lo. Eu vou ser legal com ele. Cala a boca. Talvez... O quê? Depressa, pegue a espada. Eu quero cortar a cabeça. Corte sua própria cabeça. Faça-nos esse favor. O quê? Mas você late o tempo todo. Tem sorte em não estar do lado dele. O que você quer dizer? Você ronca. Eu não ronco. E além disso, você tem mau hálito. Mas é porque você não escova os meus dentes. Parem de discutir e vamos tomar chá. Tá certo, mas vamos matá-lo primeiro e depois o chá com biscoitos. Biscoitos não. Tá certo, sem biscoitos, mas vamos matá-lo afinal. Tá certo. Ele fugiu. Escapuliu. Não! Eu não fugi, não. When danger reared its ugly head, he bravely turned his tail and fled. Brave Sir Robin turned about and chickened out, bravely taking to his feet. He beat a very brave retreat. Isso é mentira! Brave Sir Robin! Eu não fiz isso! De Sir Galahad. E atenderemos a todas as suas necessidades. Vocês são guardiãs do cálice sagrado? Do quê? O cálice, ele está aqui. Oh, você está cansado e precisa repousar um pouco. Midget Copper? Sim, Azut. Preparem a cama para nosso hóspede. Ah, obrigada. Obrigada. Obrigada. Vão, vão, boas páginas. As camas aqui são quentes, macias e muito, muito grandes. Bem, olha, eu... Qual é seu nome, belo cavaleiro? Sir Galahad, o Casto. O meu nome é Zut. Só Zut. Ah, oh, mas venha. Olha, por favor, em nome de Deus, mostre-me o cálice. Ah, você sofreu demais. Você está delirando. Olha, eu vi, ele está aqui. Sir Galahad. Você não seria indelicado recusando a nossa hospitalidade. Bem, eu... Ah, acho que nossa vida vale parecer um tédio e muito quieta comparada à sua. Mas nós somos abadesas louras e morenas, todas entre 16 e 19 anos e meio, presas neste castelo sem ninguém para nos proteger. Oh, é uma vida solitária. Tomando banho, nos vestindo, nos despindo, costurando lingeries excitantes. Não estamos acostumadas com belos cavaleiros. Oh, agora venha, venha, pode deitar aqui. Oh, mas você está ferido. Ah, não, não, não é nada. Ah, mas os médicos têm que vê-lo imediatamente. Não, não, não, por favor, deite-se. Bem, qual é o problema? Elas são médicas? Ah, elas têm treinamento médico básico. Oh, não, não, não. Tem que tentar descansar. Doutora Piclet, doutora Winston, pratiquem sua arte. Tente relaxar. Isso é absolutamente necessário. Precisamos examiná-lo. Não tem nada errado aí. Por favor, somos médicas. Não façam isso. Eu fiz voto de castidade. Volte já para a cama. Não me torturem mais. Eu vi o cálice. Aqui não tem cálice. Mas eu vi, eu vi. Olá. Ai, que linda. Olha o que ele tem. Nossa, ele rapaz, ele está comendo. Zut! Não, eu sou a gêmea idêntica da Zut, Dinga. Ah, dá licença. Aonde você vai? Eu procuro o cálice. Eu vi aqui, nesse castelo. Não. Oh, não! Que má é a Suti! O que foi? Oh, a malvada e perversa Suti! Ela andou acendendo o nosso farol e acabei de lembrar. Tem a forma de cálice. Não é a primeira vez que temos este problema. Não é o cálice verdadeiro? Oh, perversa, má, ruim, diabólica Suti! Oh, ela é má pessoa e deve receber um castigo. Do you think the scene should have been cut? We were so worried when the boys were writing it. But now we're glad. It's better than some of the previous scenes, I think. At least ours was better visually. At least ours was committed. It wasn't just a string of pussy jokes. Get on with it. Yes, get on with it! Oh, I am enjoying this scene. Get on with it! Oh, wicked, wicked Zoot! E aqui no Castelo Antrax, nós temos uma punição por acender o farol em forma de cálice. Você deve amarrá-la bem na cama e bater nela. Bata nela! Bata nela! Deve bater bem nela e depois de ter batido, faça com ela o que quiser. E depois, bata em mim. Bata em mim! Bata em mim? Bata em mim! É, é, você deve bater em todas nós. Surra, surra! Essa noite vamos ter surra! E depois da surra, sexo oral. Bom, eu posso ficar mais um pouco, sim. Sr. Galahad. Olá. Depressa. O quê? Depressa. Por quê? Está em grande medo. Não, não está. Silêncio, tentação do demônio. Ela tem seus motivos. Vamos, eu vou cobrir sua fuga. Sr. Galahad. Aqui. Olha, eu posso cuidar disso com uma só mão. Ei, cuida da gente com uma mão. Onde, Sr. Galahad? Não, não, eu posso cuidar disso. Eu dou conta delas facilmente. Dá conta de nós facilmente. Não, por favor, eu posso arrasar com elas. Elas são só 150. É, é, e ele acaba com a gente facilmente. A gente não tem chance. Chegamos na hora H. Você estava em grande perigo. Ah, eu não acho que estivesse. Sim, estava sim. Você estava em terrível perigo. Olha, me deixa voltar lá e eu enfrento o perigo. Não, é muito perigoso. Olha, é o meu dever como cavaleiro experimentar todo o perigo que puder. Não, temos que achar o cálice sagrado. Ah, me deixa provar só um pouquinho do perigo. Não, não é saudável. Eu aposto que você é gay. Não, não sou, não. Sir Lancelot salvou Sir Galahad de uma tentação quase certa, mas ainda não estavam nem perto do cálice. Enquanto isso, o rei Arthur e Sir Bedivere, não mais distantes do que um voo de andorinha, descobriram uma coisa. De um voo de andorinha sem parceiro, é claro. Quer dizer, eles estavam mais longe que o voo de duas andorinhas solteiras. Quatro, para dizer a verdade. Se elas tivessem um coco no cipó entre elas e viessem andando... Ah, vamos logo para a cena 24. Uma cena chocante com algum romance na qual Arthur descobre uma pista vital. Nela não tem nenhuma andorinha, mas acho que estou ouvindo um pardal. Ai! Escutai, esse bruxo de quem vós falais, ele viu o cálice? Onde é que ele mora? Velho, onde é que ele mora? Ele conhece uma gruta onde nenhum homem jamais conseguiu entrar. E o cálice? O cálice está lá? Oh, é muito perigoso, pois além da gruta, existe a garganta do eterno perigo que nenhum homem jamais conseguiu cruzar. Mas e o cálice? Onde está o cálice? Ah, procure a ponte da morte. E a ponte da morte nos conduzirá ao cálice? Sagradas, Peng e aqueles que os ouvem raramente vivem para contar a história. Os cavaleiros que dizem exigem um sacrifício.

É, não deixem ele sair. Ah, é, é claro. Eu bem achei que falava dele. É, sabe, pareceu estranho montar guarda pra ele, já que ele também é guarda. Está claro? Ah, sim, muito claro. Sem problemas. Certo. Aonde vocês vão? Nós vamos com o senhor. Uhum. Mas eu quero que fiquem aqui e não deixem ele sair. Ah, sim, é certo. Papai! Você fecha a matraca e veste aquela roupa. E nada de cantoria. Ah, vai tomar um copo d'água. Muito bem, Concorde. Obrigado, senhor. E de novo? Ah, lá vamos nós. Uhum. Bom, calma. E agora, um grande... Ah, vamos lá, Concorde. Mensagem para o senhor. Concorde. Concorde, fale comigo. Quem encontrar este bilhete, estou no cárcere de meu pai que quer me casar contra a minha vontade. Por favor, venha me salvar. Estou no alto da torre do castelo do pântano. Finalmente um chamado. Um grito de socorro pode ser o sinal que nos levará até o cálice sagrado. Bravo, bravo, Concorde. Você não morrerá em vão. Eu acho que estou bem certo, senhor. Bom, você não foi mortalmente ferido em vão. Ah, eu acho que me safo dessa, senhor. Ah, entendi. Na verdade, até estou legal para encontrar... Não, não, não se concorde. Fique aqui. Vou mandar socorro assim que tiver realizado o ousado e heróico resgate com meus únicos e próprios... Recursos, senhor? Recursos! Não me sinto muito bem, senhor. Adeus, doce concorde. Eu devo ficar aqui fazendo o quê, senhor? Certo. Como você está, linda? Você é a noiva mais bonita que eu já vi. Tudo bem? Mas você está linda. Você é a noiva mais bonita que eu já vi. Mas está linda. Bom... Bom dia. Ah! Bela, esse humilde servo Sir Lancelot de Camelot. Eu vim para tirar... Eu sinto muito. Você achou meu bilhete? Sim, eu achei um bilhete. Então você veio me salvar. Bem, não. Eu sabia quer dizer, que alguém viria. Eu sabia que em algum lugar lá fora olha... tinha de haver alguém que... Quem sabe... Para tudo! Quem é você? Eu sou seu filho. Não, você não. Eu sou o Sir Lancelot. Ah, ele veio me salvar, viu, papai? Olha, não é bem assim, não. Você matou todos os guardas. Sim. Desculpe. Eles custam 50 libras. Eu sinto muitíssimo, senhora. Posso explicar tudo, é? Não tenha medo dele, Sir Lancelot. Olha, eu já tenho uma corda pronta. Você matou 8 convidados do casamento. Bom, sabe o que é? O caso é que eu pensei que o seu filho fosse uma dama. Eu posso entender isso. Depressa, Sir Lancelot. Depressa. Cala a boca! Você só matou o pai da noiva, só isso. Bom, eu não tive intenção. Não teve intenção de atravessar a espada na cabeça dele. Meu Deus, e ele está bem? Você até chutou o peito da noiva, isso vai me custar uma fortuna. Eu posso explicar, eu estava na floresta rumo norte para Camelot, quando achei este bilhete, Camelot? Sabe? Você é de Camelot? Que pressa, Sir Lancelot. Eu sou cavaleiro do rei Arthur. É um belo castelo, Camelot. Bom para criar porcos. É? Que pressa, eu estou pronto. Você não quer tomar um drink? Bom. Isso é muita gentileza sua. Eu estou pronto! Quer dizer, ser tão compreensivo. Sabe, quando tenho essas missões, eu sempre fico meio entusiasmado. Ah, não se preocupe com isso. E aquilo fica para cima, aquilo fica para baixo, isso aqui fica para baixo e aqui fica para... Lá está ele! Maldição! Ah, me desculpe. Viu o que eu disse? Eu realmente fico muito entusiasmado. Me desculpem. Ele matou o padrinho. Parem, por favor, parem. Este é Sir Lancelot, da corte de Camelot. Muito bravo e influente cavaleiro. E convidado especial de hoje. Olá. Ele matou minha tia. Por favor. Esta deve ser uma feliz ocasião. Não devemos discutir agora quem foi que matou quem. Estamos hoje aqui para testemunhar a união de dois jovens pelos sagrados laços do matrimônio. Infelizmente, um deles, meu filho Herbert, acabou de cair morto. Mas eu não quero pensar que perdi um filho, mas sim que ganhei uma filha. Pois desde a trágica morte de seu papai... Ele não está morto. Desde que tive a falsa notícia da morte de seu... Ele está melhorando. Pois desde que seu pai, que parecia prestes a se recuperar, de repente sentiu a mão fria da morte sobre ele. Ele morreu. Quero que sua única filha olhe para mim... como seu próprio pai, na forma real e legal da união. E tenho certeza que a junção, a união entre a princesa e o bravo, mas perigoso Sir Lancelot de Camelot... O quê? Olhem, o príncipe morto! Ele não está morto! Eu me sinto melhor. Você caiu do alto da torre, seu pulha. Não, eu fui salvo no último minuto. Como? Bom, eu vou contar. Mas assim não, pelo amor de Deus, assim não. Pare, cale a boca, cantando nunca. Nunca. Depressa, senhor, venha por aqui. Não, não fica bem para a minha missão. Eu devo escapar mais... Dramaticamente? Ah! Com licença, será que alguém pode dar um empurrãozinho aqui? Há algum lugar nesta vila onde possamos comprar um shoeberry? Quem os mandou? Os cavaleiros que dizem ni. Não. Não temos shoeberries aqui. Se não nos disserdes onde podemos comprar um shoeberry, meu amigo e eu iremos... Nós diremos... ni. Como isso dói! Muito bem. Se não nos ajudares voluntariamente... ni! Não! Nunca! Sem shoeberry! Ni! Não é isso. É ni. Ni. Não estás fazendo direito. É ni. Isso. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Estão dizendo ni para esta velha mulher? Sim. Oh, tristes tempos são esses em que bandidos vadios dizem ni. À vontade para as velhas mulheres. Existe uma praga sobre essa terra. Nada é sagrado. Mesmo aqueles que montam e projetam shoeberries estão sob considerável pressão econômica nesse período da história. Vós disseste shoeberries? É. Os shoeberries são meu negócio. Sou um shoebereiro. Me chamo Roger, o shoebereiro. Eu arrumo, projeto e vendo shoeberries. Não. Cavaleiros Ni, trouxemos vosso shoeberry. Podemos ir agora? É um bom shoeberry. Gosto muito de homenagens. Mas tem um probleminha. E qual é? Não somos mais os cavaleiros que dizem ni. Agora somos cavaleiros que dizem ek, tapangue. Boa palavra, não acha? Por isso devemos lhes dar um teste. Qual é o teste, ó cavaleiro que até recentemente dizia ni? Primeiro, deve achar um outro shoeberry. Não, outro shoeberry. Então, quando tiver achado esse shoeberry, coloque do lado desse shoeberry só um pouquinho para cima para conseguir o efeito de dois níveis, com uma frestinha no meio. Aí, quando tiver achado o shoeberry, deve cortar a maior árvore da floresta com um arenque. Nós não faremos tal coisa. Ah, por favor. Cortar uma árvore com um arenque? Isso é impossível. Diga essa palavra. Não diga. Que palavra? Não posso dizer. Basta saber que é uma das palavras que os cavaleiros nem não podem ouvir. Como podemos não dizer a palavra se não dizeis qual é ela? Você disse de qual é? Não é isso. Nós não podemos ouvir essa palavra. Oh, senhor. É Sir Robin. Jacking it in and packing it up and sneaking away and buggering off and chickening out and fitting up home. Yes, bravely, he is throwing in the spark. Sir Robin! Meu senhor, que bom ver! Ele disse a palavra! Não desististes da busca do cálice sagrado. Cala a boca! Não, longe disso. Disse a palavra de novo! Estava procurando... aqui, nessa floresta. Não, ele não está nessa floresta. Não diga essa palavra! Ora, parai com isso, parai! Disse de novo! Não diga! Sim! Ele disse novamente! Não diga essa palavra! E assim, Arthur, Sir Bedivere e Sir Robin partiram para sua busca, para achar o feiticeiro de quem o adivinho havia falado na cena 24. Além da floresta, eles acharam Lancelot e Galahad, onde houve muita alegria. Nas terras geladas de Neidor, foram obrigados a comer o menestrel de Sir Robin, quando houve muita alegria. Um ano se passou. O inverno mudou em primavera. A primavera cedeu ao verão. O verão transformou-se em inverno. E o inverno pulou a primavera e o verão foi direto para o outono. Até que um dia... Adiante! voz que pode fazer fogo sem faísca ou óleo. Eu? Sou um feiticeiro. Por qual nome sois conhecido? Alguns me chamam de... Tim. Saudações, Tim, o feiticeiro. Saudações, Rei Arthur. Sabeis meu nome? Eu sei. Vós buscais o cálice sagrado. Essa é nossa missão. Sabeis muito do oculto, ó, Tim. Médio. Estamos procurando o cálice sagrado. Nossa missão é achar o cálice sagrado. Então, estamos procurando por ele. Estamos. Já faz muito tempo. Há séculos. Assim, qualquer coisa que possais fazer para ajudar seria... muito... útil. Olha, poderia dizer onde... Ótimo. Eu não quero tomar mais vosso tempo, mas estou pensando se sabeis onde podemos achar O quê? Um cálice? É, acho que sim. Sim! Obrigado. Obrigado. Olhai, vós sois um homem ocupado. Sim, eu posso ajudá-los a achar o cálice sagrado. Pode, é que ótimo. Lá ao norte jaz uma caverna, a Gruta Carbanog, onde estão gravadas em signos místicos sobre a mais pura rocha as últimas palavras de Ofim Beveder de Regbe. Revela o local que, por certo, repousa o cálice sagrado. Onde poderemos achar essa gruta, Otim? Sigam-me. Mas sigam se forem homens de valor, pois a entrada desta gruta é guardada por uma criatura tão má, tão cruel, que nenhum homem já lutou com ela e viveu. Os ossos de 50 homens jazem estendidos no seu covil. Então, gentis cavaleiros, se duvidarem de sua coragem, de sua força, não avancem mais, pois a morte espera por vocês com grandes e horríveis dentes pontudos. Que performance excêntrica. Estão nervosos, senhor. Então é melhor deixá-los aqui e seguirmos a pé. Desmontar! Eis a gruta de Carbanog. Certo. Dai-me cobertura. Com o quê? Só dá-me cobertura. Muito tarde. O quê? Lá está ele. Onde? Lá. Onde? Atrás do coelho? Mas é um coelho. Seu grande tolo. O quê? Vós nos deixastes excitados. Este não é um coelho comum. Oh. Este é o mais duro, cruel e mal-humorado roedor em que vocês já puseram os olhos. Seu peste. Eu estava apavorado. Mandei minha armadura. Este coelho tem um raio de ação de mais de uma milha. É matador. Vai fazer picadinho de vocês. Seu escocês sarmento. Estou avisando vocês. O que foi que ele fez? Mordeu seu traseiro, é? Tentei desafiá-los. Ele pula longe. Olha os ossos. E de lá, Boris, cortar a cabeça dele. Sangue, narizinho, bobo. Um assado de coelho saindo no ponto. Meu Deus do céu! Eu avisei você. Me molhei de de novo. Eu avisei vocês, mas vocês me ouviram? Não, não ouviram, não é mesmo? É só um coelhinho inofensivo, não é? Bem, é sempre o mesmo. Eu sempre aviso eles. Cala a boca! Putam. Certo! Caga! Bom, quantos nós perdemos? Hector. E Bors, então são cinco. Três, senhor. Três. Bom, é melhor não tentarmos outro assalto frontal. Esse coelho é o diabo. Ele se confundiria mais se a gente fugisse, senhor. Calai a boca e de mudar a armadura. Vamos xingá-lo. Ele pode ficar tão fulo que vai cometer um engano. Por exemplo. Não temos arcos. Não. Ah, mas temos a Santa Granada de Mão. É, claro. A Santa Granada de Mão de Antioch. É uma das relíquias sagradas que o irmão Maynard carrega com ele. Irmão Maynard, traga a Santa Granada de Mão. Quia Jesu Domine, donare eis requiem. Quia Jesu Domine, donare eis requiem. Como é que... Como funciona? Eu não sei, senhor. Consulte o livro de armamentos. Armamentos, capítulo 2, versículos 9 a 21. E São Átila ergueu a granada de mão para o alto e disse... Ó Senhor, abençoe esta granada de mão para com ela poderes explodir vossos inimigos em pedacinhos em vossa misericórdia. E o Senhor sorriu... E o povo festejou com carneiros e ursos, e carpas e anchovas e orangotangos, e com sucrilhos e morcegos frutíferos. É melhor e pular, senhor... é, irmão. E o senhor falou dizendo, primeiro deveis retirar o santo pino, e então contar até três, nem mais, nem menos. Três é o número que deveis contar, e o número da conta deve ser três. O 4 não deve ser contado. Nem contai até 2, exceto aquele que deve preceder o 3. O 5 está de fora. Uma vez que o número 3 seja o terceiro número a ser contado, atirai a santa granada de mão de Antioque contra vosso inimigo, que sendo mau aos meus olhos, deve morrer. Amém. Amém. Certo. 1, 2, 5! 3, senhor! 6! Dizem. Mas que língua é essa? O irmão Maynard é nosso intérprete. É aramaico. É claro, José de Arimateia. É claro. O que diz aí? Aí diz, aqui podem ser vistas as últimas palavras de José de Arimateia. Aquele que for valoroso, puro de espírito, pode achar o cálice sagrado no castelo de... O quê? O castelo de... O que é isso? Ele deve ter morrido enquanto gravava isso. Oh, qual é? É o que está escrito aí. Olha, e se ele estava morrendo, não se preocuparia em gravar. Ah, ele só diria... É isso que está gravado na rocha. Talvez tivesse ditado. Ah, cala a boca. E ele não diz mais nada? Não. Só... Ah, acho que ele queria dizer camog. O que é isso? Francês, eu acho. Ah, não tem um São Ar na Cornualha? Não, é Saint-Ay. Ah, Saint-Ay. Ah. Não. Ar. Deu furo da garganta. Não. Ah. É surpresa e susto. Ah, você disse esse tipo de ar. É. Oh. É? Meu Deus. É a lendária besta negra. De... À medida em que a horrível besta negra avançava, a fuga parecia impossível para Arthur e seus cavaleiros, quando, de repente, o desenhista sofreu um ataque do coração fatal. O perigo do desenho não mais existia. A busca do cálice sagrado podia continuar. Lá está ela. A Ponte da Morte. Ah, ótimo. Tony, é o velho da cena 24? O que está fazendo aqui? Ele é o guardião da Ponte da Morte. Ele faz 5 perguntas a cada viajante. É, 3 perguntas. 3 perguntas. Aquele que não responder as 5 perguntas... 3 perguntas. 3 perguntas. Atravessa em segurança. E se responder errado, hein? Aí vós sereis atirado à garganta do eterno perigo. Caramba! Quem vai responder as perguntas? Sir Robin. Sim? Bravo, Sir Robin, vós ireis. Ei, eu tive uma boa ideia. Por que o Lancelot não vai? É, deixe-me ir, meu amor. Eu tiro essa de letra. Eu posso fingir que vou para o Nordeste. É, não. Esperai. Só respondereis a 5 perguntas. 3? Sim. 3 perguntas. O melhor que puder. E nós observaremos e rezaremos. Eu compreendo, meu senhor. Boa sorte, bravo Sir Lancelot. Deus esteja convosco. Pare! Quem se aproxima da Ponte da Morte deve as minhas 3 perguntas acertar para ao outro lado chegar. Faça minhas perguntas, guardião. Eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Meu nome é Sir Lancelot de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Azul. Certo, pode ir. Ah, obrigado. Muito obrigado. Mas é fácil! Pare! Quem se aproxima da Ponte da Morte deve as minhas 3 perguntas acertar para o outro lado chegar. É, faça as perguntas, guardião. Eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Sir Robin de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a capital da Síria? Essa eu não sei. Pare! O seu nome? Sir Galahad, de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Azul. Não. Pare. Qual é o seu nome? É Arthur, rei dos Bretões. Qual é a sua missão? Procurar o cálice sagrado. Qual é a velocidade no ar de uma andorinha solteira? Qual vós dizeis, uma andorinha europeia ou africana? Ah, essa eu não sei. Como sabe tanto sobre andorinhas? Tendes que saber essas coisas quando sois rei. Lancelot! Nossa busca chega ao fim. Deus seja louvado. Deus Todo-Poderoso, nós vos agradecemos por nos ter concedido o mais sagrado. Olá, ingleses fedorentos e sarnetos de Monsieur Rey Arthur, que tem miolo de pato, e... E alors, nós os franceses enganamos vocês outra vez! Como ousais profanar esse lugar com vossa presença? Eu vos ordeno, em nome dos cavaleiros de Camelot, abrir a porta deste castelo sagrado ao qual Deus em pessoa veio nos guiar. Como vocês ingleses dizem, vocês honraram de novo. Vou assoar meu nariz em você, filho de um vitrinista. Então acharam que podiam enganar nós, franceses? Sempre ajoelhados para lá e para cá, isso é comportamento avançado. Vou mostrar minhas faces íntimas para a sua tia, seu cambiador, seu mordedor de rabo de astro. Em nome do Senhor, nós exigimos entrar neste castelo sagrado. Nem pensar, seus ingleses que mijam na cama. Vou espremer minhas espinhas em você e dizer que sua ordem de abrir a porta é idiota. Seus mordedores do traseiro alheio, vocês me olharam. Se não abrirdes esta porta, tomaremos o castelo à força. Em nome de Deus e da glória de nossa... Certo, isso diz tudo. Fiquei longe dessa vez. Eu jogarei os preços do lado de suas cabeças. E ainda farei os torniquetes dos seus testículos. Ou melhor, ignorá-los. Agora fiquem longe, seus carros de besouro de arraco. gatos. Esse acho que forram muito sem gatos dessa vez. Ainda não ouviram nada, piolhos doentes, delinquentes. Flash, puxa o policó. Devemos atacar já. Sim, meu senhor. Preparar para atacar! Depressa! É pra já, chefe. Pegue aquele grupo ali embaixo. Vamos, atenção, todos para trás, vão limpando a área. Circulando, circulando, vamos. Você, que negócio é esse? Ah, vamos lá, circulando, circulando. Ah, você não, cara, guarda essa câmera, vamos.